Thank you. Thank you. 674, raiz de Campo Cabral, segunda via, para o seu voo, para o 2207. Após a pressão coral, voz e o código. 374, chama o seu suicídio, frequência 128, sinal 35, alternativa 2, subir sinal 1 no Bravo. 9, com a conta de 5 milhas de apoio temporal, que eles não dão terminado, com a conta de ideal, de frequência 120, de sinal 1. 1-2, boa noite, disse, mandou um nível de voo 050, assista a decoração internacional da 17.

próximo final da aula 7, o número 1 do